sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. O teu sangue torna Senhor. Este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sim, neste sangue lavado, lava-me, Senhor, lava-me, yeah. Purifica-me.